Todo mundo ouvindo. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer algumas observações um pouco soltas a respeito de um tema que é o mesmo da apostila Questões de Método nas Ciências Sociais ou nas Ciências Humanas. Isso motivado por uma das propostas de trabalho de aluno que me chegaram, que é a de um grupo aí chefiado pelo Ítalo Lorenzon. Como eu havia mencionado o caso da escola de roteiristas de Hollywood, chefiada nos anos 40 e 50 por John Howard Lawson, que era um grupo de ativistas comunistas, que então orientaram toda a produção de roteiros cinematográficos naquela época, eu havia sugerido que fizessem uma pesquisa exatamente na linha daquilo que foi proposto na época pelo próprio Lawson. E ele ensinava que o pessoal do cinema que fosse militante ou simpatizante comunista não deveria fazer filmes comunistas, mas filmes normais, do gosto da plateia americana, colocando apenas uma ou duas breves e sutis mensagens comunistas em algum ponto do filme. E pelo que eu estive observando, essas mensagens de fato estão lá e é praticamente impossível encontrar algum filme onde não haja esse elemento. E isto prosseguiu, e quando chegou nos anos 60, isso é depois de 20 anos do sistema funcionando, então aí o terreno já estava maduro para que mensagens, vamos dizer, ou comunistas ou anti-americanas mais explícitas fossem colocadas no cinema. E aos poucos as mensagens foram se tornando praticamente obrigatórias. Você não tem praticamente um seriado de TV ou um filme onde você não tenha algum forte elemento anti-americano, que já não parece anti-americano ao público de hoje, tão acostumado que eles estão. Então, por que que eu propus esta linha de investigação que este grupo topou? É porque eu fiz isso baseado numa série de preceitos, de método que eu já tinha explicado naquela apostila, mas que hoje para mim estão até mais claros. O primeiro deles é o seguinte: toda e qualquer ciência, ela começa com uma série de distinções a priori, isso é, que não fazem parte ainda do campo daquela ciência, mas que, ao contrário, vão delimitar esse campo e torná-lo possível. Essas distinções, como são a priori, elas não se referem, evidentemente, aos fatos que a ciência vai estudar, mas ao simples campo de possibilidade dentro do qual esses fatos se observam. Então, em geral, esses preceitos eles se constituem quase que de obviedades, mas obviedades que são frequentes, podem ser esquecidas com resultados absolutamente catastróficos. Em ciências humanas, uma das maiores dificuldades consiste na diferença entre o modo pelo qual nós nos observamos a nós mesmos e o modo pelo qual observamos os outros. Nós tomamos consciência de nós mesmos como centros-agentes. Isso é, as nossas ações, por assim dizer, partem de um núcleo pessoal com o qual nós nos identificamos, que nós chamamos de eu ou chamamos de meu. Não é isso? E essas ações vão, por assim dizer, de dentro para fora, subentendendo que as expressões dentro e fora não são muito adequadas, elas são apenas figuras de linguagem. É certo? Seria errado você dizer que a psique está dentro do sujeito. A psique, de certo modo, ela é inespacial, ela não contém em si mesma uma referência espacial. Você não tem uma sede da psique. Dizer que a sede da psique é o cérebro é a coisa mais absurda do mundo, porque, quer dizer, o cérebro ele só funciona se ele tiver todos os dados que ele recebeu do corpo inteiro. Tá certo? Então, o cérebro não tem nenhuma autonomia, ele não é um agente, por assim dizer. Ele é uma peça de um conjunto, tá certo? Então, nós observamos a nós mesmos como forças agentes ou forças criativas, como centros produtores de uma ação e observamos os outros como corpos que se movem no espaço. Essa diferença é, vamos dizer, intransponível, tá certo? Ela é assim, ela é da natureza das coisas, tá certo? E, evidentemente, quando você tem uma proximidade maior com a pessoa, você tenta, pelo menos, vê-la também como se fosse um centro-agente. Por exemplo, se uma pessoa ama você ou o odeia, tá certo? Você tem a noção de que ela está fazendo isso, por assim dizer, desde dentro. Quer dizer, não é só uma reação epidérmica, não é como um tijolo que cai na sua cabeça, ou um vento que bate, não é uma ação puramente, vamos dizer, impessoal e mecânica. Tá certo? Porém, a impressão de mecanicidade aumenta à medida que aumenta a distância entre você e as pessoas observadas. As pessoas que você não conhece, não é isso? E que você vê não individualizadamente, mas como um grupo, como uma coletividade. Tá certo? Então, quanto maior a coletividade que você está observando, maior é a tendência de esquecer que cada um daqueles indivíduos considerados é um centro-agente também. Ou seja, de que ele tem uma vida interior, que ele tem um para si, um em si e para si. Tá certo? E que, portanto, tanto quanto você, ele tem, supõe que tem razões para agir assim ou assado, mesmo que essas razões sejam falsas. Assim como nós nos enganamos a nós mesmos, os outros também podem se enganar a si mesmos. Mas não é este o ponto no momento. Ou seja, existe algum mecanismo interno íntimo, tá certo? Algum movimento interno íntimo que se expressa nas ações deles. Mas quando você vê as pessoas como uma coletividade, a tendência quase que incoercível da mente humana é uniformizar as motivações na medida em que elas produzem, vamos dizer, uma conduta similar. Mas o erro disso é tão monstruoso que você imagina o seguinte: imagina uma eleição, por exemplo. Todos os motivos que as pessoas possam ter para não votar num candidato ou para votar nele. Esses motivos são enormemente variáveis. Né? O resultado que eles produzem é uniforme, ou seja, tanto por cento votou contra o fulano. Tá certo? Mas, de fato, você não sabe por que que eles fizeram isso. Né? Para descobrir o porquê, você precisaria escavar um pouco além da uniformidade da conduta e buscar a multiplicidade dos seus motivos, o que é extremamente difícil e se torna realmente impossível quando a análise não parte de um conhecimento que você tem de você mesmo, da sua posição na sociedade, dos fatores que formaram a sua mentalidade e que hoje determinam a sua conduta. Dito de outro modo, um elemento, uma aguda consciência autobiográfica é a condição de toda e qualquer ciência social possível. Porque, fora disso, você está examinando os seus objetos, isso é, os outros seres humanos, como se fossem apenas coisas. Mas eles só são coisas naquele seu teatrinho mental, onde você é Deus onipotente e os outros são apenas a sua criação. É só nesse teatrinho, né, que as condutas alheias são mecânicas, enquanto as suas são espontâneas e criativas. Na verdade, a conduta de qualquer ser humano, ela provém, vamos dizer, de camadas muito profundas da personalidade dele, que às vezes você não tem acesso. Tá certo? Pode ter um acesso conjetural. Mas, ou seja, a ideia de que as ações humanas têm motivações humanas é um desses preceitos a priori que são absolutamente indispensáveis na ciência social. Ou seja, antes de você realizar qualquer estudo sociológico, antropológico, etc., esta premissa você vai ter que aceitar. E onde você, observando os fatos, tirar conclusões que a contrariem, você está destruindo o próprio método, o próprio preceito metodológico fundamental. Não é isso? É claro que também nem tudo que você observa nos seres humanos são reações, são ações humanas. Existe um certo coeficiente de reações fisiológicas ou até mecânicas. Não é isso? Então, a gente fala, por exemplo, todos os reflexos condicionados, todos eles existem, mas eles não são jamais suficientes para explicar uma ação humana. E qualquer ação humana, por mais simples que seja, ela contém uma constelação de elementos formadores que não tem como você reduzir a reflexos condicionados. Primeiro, porque essas cadeias de reflexos, elas são impossíveis de reconstituir uma a uma. Você imagina, por exemplo, assim, o ato de você receber uma carta, lê-la e responder. Você imagina a imensidão de dados que entraram em linha de conta só neste ato. E para você supor que todos esses atos foram praticados por reflexos condicionados, seria preciso que algo estivesse condicionado antes. Certo? E, veja, cada reflexo condicionado é adquirido na base, vamos dizer, da repetição e estímulo. Ou seja, para você explicar o simples ato do sujeito receber uma carta, lê-la e responder, que já é complexo em si mesmo, você precisaria apelar a um círculo enormemente maior, tá certo, de condicionamentos recebidos anteriormente. Então, isso é o que se chama em latim explicar obscurum per obscurius, quer dizer, o obscuro pelo mais obscuro ainda. Isto é evidentemente impossível. Quer dizer, se, só por este fato, nós já vemos que a proposta behaviorista é impossível sob todos os aspectos, inviável sob todos os aspectos, a não ser que ela se limite a estudar aqueles atos exclusivamente que podem ser explicados mediante algum reflexo condicionado acessível, cognoscível, por sua vez, tá certo? Então, em caso de dúvida, você lê o livro The Ghost and the Machine, do Arthur Koestler, que é o livro que enterrou o behaviorismo de uma vez por todas. Tá certo? Ele mostra, logo nos primeiros capítulos, ele mostra a impossibilidade de você explicar o aprendizado da linguagem, tá certo? Por reflexo condicionado. E ele apela, curiosamente, à teoria do Chomsky, a teoria da gramática geracional, que está muito mais certa nesse sentido do que o behaviorismo. Mas, você veja, o próprio behaviorismo seria impossível se você não atribuísse aos seus objetos alguma vida interior suficiente, pelo menos, para eles responder aos reflexos. Quer dizer, se não tivesse vida interior nenhuma, se tratasse, vamos dizer, de meros corpos mortos, eles não teriam reflexo condicionado. Então, vamos dizer, a explicação mais mecânica e mais impessoal possível, mesmo essa, requer a admissão de que alguma vida interior o outro tem. Tá certo? E de que, nesse sentido, ele deve ser semelhante a você. Inversa e proporcionalmente, é impossível você explicar qualquer dos seus atos por reflexo condicionado, sobretudo o desejo de estudar reflexo condicionado. Isso quer dizer, o fato de que o indivíduo se dedica, como você vai explicar que o indivíduo se dedica a uma coisa tão complexa quanto a psicologia por ele ter sido condicionado para isso? Isso é impossível. Né? Então, se a ideia, vamos dizer, da redução behaviorista ela falha com relação à conduta alheia, muito mais ela falha na explicação da sua própria conduta. Né? Então, sobretudo, a coisa mais óbvia é que você só pode explicar por reflexo condicionado aquilo que já foi condicionado. E existe uma atividade humana que se chama aprendizado. Tá certo? E o aprendizado é aprendizado daquilo que você não sabe ainda. Então, ele está aberto a reflexos, a estímulos que você ainda não recebeu. Isso é necessariamente assim. Tá certo? Então, como é que você vai explicar uma ação por um reflexo condicionado futuro e hipotético? A hipótese de você, o simples ato de você construir esta hipótese, ela por si também não pode ser explicada por um reflexo condicionado. Quer dizer, a expectativa de estímulos não é, por sua vez, um estímulo. Então, tudo isso cria, vamos dizer, extremas dificuldades que, quando explicadas assim, elas são, vamos dizer, são óbvias, são patentes, todo mundo reconhece que elas existem. Porém, quando se trata de analisar fatos reais do mundo histórico-social, as pessoas esquecem isso com uma facilidade impressionante e, por isso mesmo, tem uma facilidade impressionante de explicar as ações alheias por motivos simplórios e mecânicos. Por exemplo, em todo o debate político que deveria, suponho eu, ter como base algum conhecimento prévio das ciências sociais, quer dizer, por que que o indivíduo vai discutir política se ele nunca se interessou nem mesmo por ciência política? Então, nesse debate, vamos dizer, a atribuição de motivos simplórios e mecânicos é a regra. Ou seja, a regra é não entender as outras pessoas. Portanto, tudo o que o indivíduo diga nessas condições não significa absolutamente nada, não tem nenhum alcance sobre a realidade e só pode ser entendido nas outras duas claves da linguagem, que é a clave expressiva, onde o indivíduo busca expressar o que ele está sentindo, ou na clave apelativa, onde ele está procurando induzir os outros a uma conduta assim ou assado. Então, o ideal, no caso, é você conhecer tão bem a sua própria história interior, a formação dos seus sentimentos, das suas ideias, e também, vamos dizer, todos os condicionantes sociais que cercaram você desde o início e que determinam, que dão a você hoje uma posição muito determinada na sociedade. Você sempre está em um lugar e não dois. Tá certo? O ideal, então, é você conhecer tudo isso para você aplicar toda esta grade de distinções quando você vai analisar qualquer conduta alheia. Acontece que, neste caso, vamos dizer, a percepção que você tem da conduta alheia, ela começa a ser tão rica que ela se torna inexpressável. E você vai ter que reduzi-la linguisticamente a certos conceitos gerais que forçosamente simplificarão essa conduta, né? E, de algum modo, vão deformá-la, tá certo? Porém, eu acredito que, quando você lê os grandes cientistas sociais, por trás dessas simplificações, você adivinha a percepção complexa e rica que eles estão tendo. Do mesmo modo, quando você lê uma obra de ficção, você adivinha, para além do que está escrito, uma série de sentimentos, expectativas, reações, etc., que tem de estar presente na mente do autor para que ele escreva aquilo que escreveu. Tá certo? Isso quer dizer, isso é um dos temas do nosso curso próximo aqui, como tornar-se um leitor inteligente. Quer dizer que toda e qualquer leitura tem um coeficiente de adivinhação que vai além de tudo que nós podemos perceber num primeiro momento. Por exemplo, se você está lendo uma narrativa, eu digo, você imagina ou não o cenário onde aquilo se deu. Imagina visualmente ou espacialmente aquilo, às vezes até muscularmente, tá certo? Você, claro que você imagina. Ora, se você imagina, isso quer dizer que o autor também estava imaginando. E ele pode ter imaginado aquilo de maneira mais parecida ou menos parecida com o que você está fazendo no momento, tá certo? Mas isso se aplica também à leitura de livros de história e de ciências sociais. Por trás de cada conceito abstrato existe uma constelação de imagens. E são estas imagens que dão para o autor, para o sociólogo, para o cientista social, a concretude do que ele está falando. Então, isso quer dizer que você varar a teia dos conceitos abstratos para chegar a uma apreensão do imaginário. É a única maneira de você escapar do abstratismo total, onde os conceitos se produzem uns aos outros sem qualquer conexão com a realidade concreta. E, no caso das ciências humanas, o abstratismo seria o mais mortal dos pecados. Por quê? Porque não há ação abstrata humana. Não há situações abstratas na realidade. Todas as situações são particulares e concretas. Tudo que foi feito, alguém fez. Não é isso? Mas, como este treino do imaginário é totalmente desprezado nas faculdades de ciências sociais, aqui também, tá certo? Embora não tanto, o resultado é que as pessoas fazem ciência social, ciência política, na base de uma fantasmagoria de conceitos que se produzem uns aos outros. E isso acaba não tendo absolutamente nada a ver com a realidade, e este é o motivo pelo qual eles falham ao dever principal da ciência, que é, com base no que aconteceu, prever mais ou menos o que vai acontecer no próximo capítulo. O número de previsões erradas que circula por aí, da boca de altos especialistas, é uma coisa monstruosa. No Brasil, são praticamente todas. Eu não vi ninguém prever nada do que fosse acontecer ao Brasil Quer dizer, há 20 anos eu não vejo isso. Há 20 anos eu não vejo uma análise correta com uma previsão razoável. Eu não vejo isso. Isso tornou tão raro no Brasil que muitas vezes as pessoas dizem que eu tenho dons proféticos porque eu faço isso. Falo, mas isso não é profecia. Isso aí chama-se ciência política. Ela existe, eu acredito firmemente que existem meios de você conhecer objetivamente, cientificamente, a sociedade humana e, em linhas gerais, você prever certos desenvolvimentos, não todos, mas alguns. Né? E se não fosse possível isso, então não vejo para que dedicar tanto tempo às ciências sociais. Se é para você não conseguir entender nada do que está acontecendo e não prever nada do que vai acontecer, então para que estudar isso aí? Então, por exemplo, quando as pessoas de uma sequência estatística determinada tiram conclusões, eles geralmente erram. Tá certo? Por quê? A estatística é um resultado abstrato muito distante dos fatos concretos e dos agentes concretos. Eles são, é como o resultado de uma eleição. Você diz, olha, fulano teve tanto por cento do voto, o outro teve tanto por cento do voto. Tá certo? Isso aí é apenas, vamos dizer, uma equação matemática que formula o resultado final. Não descreve absolutamente o processo que está em andamento. Tá certo? Então, mesmo que essas estatísticas revelem para você uma constante, essa constante é apenas como se fosse assim, os picos de várias montanhas. É só o pico. Só tem aquela pontinha. Né? E essa pontinha, ela permite a você reconstituir a topografia da região? Não, porque você só sabe a altura das montanhas. Né? Você não sabe do que elas são feitas. Você não sabe qual foi a sua formação geológica e você não sabe sequer a largura delas. Né? Então, além disso, você só pega os picos mais altos, você não sabe quantos picos menores existem em volta. Então, na verdade, você não sabe coisa nenhuma. Então, um exemplo disso é, por exemplo, o famoso Paul Kennedy, que nos anos 80 publicou, 85, eu creio, publicou o livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, baseado na constância da relação entre o crescimento do orçamento militar das nações e seu crescimento econômico. E ele via que quanto mais crescia o orçamento militar, mais aumentava as crises econômicas e mais diminuía a produção, por assim dizer. Então, com base nisto, ele vendo o crescimento do orçamento militar americano, ele disse que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e iria subir a União Soviética. Na verdade, o que houve foi a dissolução da União Soviética. Tá certo? E um período de pelo menos 20 anos de predomínio americano quase absoluto, que hoje está entrando em contestação. Mas está entrando em contestação não na área econômica e não na área militar, está na área da propaganda, né? Na área cultural e propagandística, isso sim. Então, é claro que isso foi um erro monstruoso, mas baseado na falsa impressão de objetividade das estatísticas em si mesmas. Uma estatística jamais pode ser objetiva, ela nunca é um dado objetivo, porque ela é apenas a resultante final de um processo. Ela é uma sequência de abstrações, e abstrações em si mesmas não são objetivas nem subjetivas. Né? A abstração foi, como o próprio nome diz, foi extraída de algo. E se você não sabe de onde ela foi extraída, então ela por si mesma não significa nada. Então, por exemplo, o crescimento do orçamento militar, eu digo, é uma coisa que acontece sozinha. A estatística só mostra o quanto cresceu. Não mostra o porquê cresceu, quem fez crescer, que forças políticas estavam por trás, que interesses econômicos estavam por trás, não mostra absolutamente nada. Então, quando a pessoa se apega às estatísticas e números, considerado de maneira mais ou menos isolada, é claro que isso é um fetiche a que o indivíduo se apega para ter uma falsa impressão de domínio intelectual da situação. Claro, quanto mais você pode quantificar os dados à mão, mais você tem a impressão de dominá-los, porque mais aquilo lhe parece claro. Quer dizer, nada mais claro do que um cálculo matemático, que qualquer um pode repetir. Mas esse cálculo só se refere, vamos dizer, a uma parte dos dados, e nem sequer aos dados em si mesmo, ele se refere, por assim dizer, à quantificação de outros dados. Então, também, vamos dizer, como se fazem as estatísticas, de onde que elas saem, tá certo? Quer dizer, uma estatística jamais pode te indicar nada sobre a confiabilidade das estatísticas. Então, em princípio, uma estatística é feita de uma série de fatos de uma mesma espécie que foram observados, anotados e repetidos. Ora, a espécie dos fatos é, por sua vez, uma abstração, quer dizer, você tem um conceito genérico de uma espécie e você só vai observar aqueles fatos na medida em que eles coincidam com o conceito da espécie e não sobre outros aspectos. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda estatística é uma abstração construída em cima de uma infinidade de outras abstrações. E ela está, portanto, sempre muito longe do processo concreto. Tá certo? É claro que elas servem quando você conhece, vamos dizer, os fatos concretos, ou conhece na máxima medida possível os fatos concretos, e você pode então quantificá-los. Sobretudo, você vai ter que quantificá-los quando você quiser apreender tendências. Porque, vamos dizer, uma tendência não quantificável é um contrassenso. Se você não é capaz de quantificar uma tendência, pelo menos de modo aproximativo, então quer dizer, você não sabe se essa tendência existe ou não. Uma tendência pode ir de 0 a 100%. Não é isso? Então, por exemplo, um indivíduo levou um tiro. Qual é a tendência dele morrer ou dele escapar? Não é isso? Se você chega para o médico e pergunta, doutor, ele vai sobreviver? Ele diz, olha, existe uma tendência de 0 a 100%. Quer dizer, ele pode morrer ou ele pode ficar vivo e eu não sei absolutamente nada. É isso que ele está dizendo. Portanto, tem que haver, vamos dizer, um predomínio de uma tendência. Esse predomínio é nitidamente quantitativo. Ainda que você não possa quantificar exatamente, seria, vamos dizer, uma quantificação inexata, ou antes, exata na sua inexatidão. Quer dizer, o cálculo exato de um coeficiente de inexatidão. Olha, nós temos aqui uma possibilidade, digamos, 60%, e a margem de erro é tal. Então, se você não tem isso, então você não conhece nada da tendência. Eu só costumo falar em tendências quando eu tenho certeza de que ela é maciçamente mais poderosa do que as outras tendências em volta, tá certo? Então, seria pelo menos da ordem de 70, 80%, se fosse quantificar. Se está abaixo disso, então eu não posso falar de tendência, eu posso falar, tenho que falar apenas de possibilidades. Por exemplo, quando eu disse assim, o pessoal estava com medo que o Vladimir Putin invadisse a Ucrânia, quando ele de fato não invadiu, ele apelou para um plebiscito, ele fez uma manobra política, ele infiltrou agentes aqui e ali, tá certo? E obteve então esse resultado na Crimeia, que não foi então uma invasão, não foi uma ocupação militar, foi sim para o resultado de um plebiscito. E eu disse, ele não vai fazer guerra nenhuma enquanto ele não conseguir derrubar o dólar. Por que que eu penso isso? Porque eu parto do princípio de que Vladimir Putin é um sujeito extremamente inteligente, capacitado, e ele não vai fazer as coisas pelo modo mais difícil antes de ter tentado o mais fácil. Sobretudo quando esse mais fácil é uma condição prévia para a ação subsequente. Uma guerra custa muito dinheiro. E, no presente momento, os recursos da Rússia não são tão abundantes assim, quer dizer que se ele não deixar o adversário numa desvantagem econômica que dificulte o empreendimento guerreiro, a guerra simplesmente não vale a pena. E ele não é nenhum louco, ele não vai entrar nisso aí. Então é todo mundo com medo que ele fizesse isso, ah, vai estourar uma guerra, não vai. É assim, 90% não vai. Tem o 10% que seria o coeficiente de loucura, tá certo? Mas é 90% que ele não vai fazer isso, né? Do mesmo modo, quando eu anuncio certas coisas que acabam acontecendo, como por exemplo, quando começou o movimento gaysista, eu falei, em breve vai começar a campanha pela pedofilia, isso não foi um cálculo, eu tinha os documentos de discussões, onde intelectuais ativistas já tinham isso na linha de conta, já estavam planejando isso, e a possibilidade de que eles não o fizessem, né, era muito remota, porque não havia nenhum obstáculo, né, em princípio. Falaram, bom, então isso aí, eles fazerem isso, eles partirem, vamos dizer, da discussão interna para uma campanha externa e para a luta por direitos, entre aspas, é só uma questão de tempo. Então, nós temos que esperar que eles criem a massa crítica, que eles tenham um número suficiente de adeptos e de pessoas dispostas a lutar por isso na mídia, no parlamento, etc. E daí eles o farão. Assim como tem outras propostas para diante que já foram estudadas desde os anos 50, e que também, vamos dizer, vão se transformar, vamos dizer, de meras hipóteses em ações, na medida em que houver os instrumentos para isto. Não é isso? Esse processo, por exemplo, que existe com esse pastor Scott Lively, em que ele falar contra o gaysismo lhe trouxe uma acusação de crime contra a humanidade. Você viu que crimes contra a humanidade são aqueles cometidos pelos nazistas, pelo Pol Pot, quer dizer, a extinção de populações inteiras. De repente, o conceito é transferido para um simples delito de opinião. Não é isso? E delito de opinião que, em si, na verdade, não tem gravidade alguma, porque ele não pregou nenhuma violência contra os gays, nem nada, ele só disse que é moralmente proibitivo, porque a Bíblia diz que sim. Tá certo? Então, a ideia de rotular isso como crime contra a humanidade é evidentemente uma ideia hiperbólica, forçada. Mas nós conhecemos o procedimento estratégico desse indivíduo, que é realmente forçar a hipérbole até que ela adquira, perante o público, a validade de uma expressão literal. Então você começa chamando aquele crime contra a humanidade, soa como um exagero, mas com o tempo, de tanto a coisa ser repetida, se torna corriqueira e as pessoas repetem isso. Né? O próprio termo homofobia, quando apareceu, era considerado um termo ridículo e logo, logo ele é consagrado em lei. É uma simples questão de tempo. Né? Então, quando você consegue, vamos dizer, o apoio dos grandes órgãos de mídia, então é claro que o seu vocabulário será incorporado gradativamente, tá certo, à grande mídia, e nós sabemos que não existe outra fonte da linguagem popular, exceto a grande mídia. Esse é o detalhe importante. E aí que a gente sai da mera conjeturação de hipóteses para uma certeza matemática. Tá certo? A certeza matemática é que, numa sociedade X, a maior parte das pessoas, mais dia menos dia, começará a usar os termos que a mídia usa no sentido em que ela usa. Por quê? Porque não há outra influência linguística mais poderosa. Se você é um indivíduo diferenciado, que você passa o dia lendo Shakespeare e Platão, etc., bom, então você tem uma fonte de vocabulário enorme, mas se você não tem, se a sua fonte é a televisão e a mídia diária, é dali que você vai tirar a sua linguagem, né? E nós sabemos a extrema dificuldade que existe para um ser humano conceber aquilo que ele não consegue dizer. Portanto, quer dizer, os limites da sua linguagem acabam sendo, se não os limites da sua imaginação, pelo menos os limites daquilo que da sua imaginação você consegue compartilhar com outros. Então, ainda que você perceba e sinta e imagina mais coisas, você só vai dizer uma parte, e essa parte coincide com, vamos dizer, o repertório de instrumentos linguísticos que você tem. Então, nesses casos, você pode apostar numa certa uniformidade de conduta, independentemente das motivações subjetivas, porque as motivações subjetivas, que são diferenciadas, se tornaram uniformizadas pelo fator linguístico. Então, não sabemos o que as pessoas estão imaginando, são às vezes milhões de pessoas, mas nós sabemos qual é o repertório de expressões verbais à disposição delas. Então, na hora que as várias experiências individuais passam pelo filtro da linguagem, elas se uniformizam. Né? Portanto, vamos dizer, também aí vai acontecer um outro fenômeno. se há uma diferença entre o que as pessoas estão sentindo e percebendo e aquilo que elas podem dizer, e essa diferença vai se tornando extrema, então você tem, vamos dizer, um caso de histeria generalizada. Onde as pessoas veem uma coisa, mas elas não têm como dizer aquilo, então dizem outra. Aproximativa, simbólica, analógica, por assim dizer. E isso que é analógico acaba, com o tempo, por se consolidar em convicção. Ou seja, toda vez que elas sentirem as mesmas coisas, elas dirão as mesmas coisas que foram ensinadas a dizer, porque não têm a capacidade expressiva pessoal. E esta é uma distinção absolutamente crucial, ou seja, entre as pessoas que têm uma expressão linguística pessoal e as que não têm. E aí, evidentemente, a diferença de padrão de conduta é imensa. Diríamos, com Montaigne, essa diferença pode ser até maior do que a que existe entre um homem e um ganso. Tá certo? Então, sabemos que determinadas pessoas, por não terem uma linguagem pessoal, só poderão se comunicar em certas claves pré-determinadas que são as únicas acessíveis. E que essas claves funcionarão para elas como explicações verdadeiras da sua conduta. Mas na medida que essas explicações não coincidem realmente com as motivações internas, o indivíduo tem que escolher. Ou ele continua vivenciando de novo toda a sua experiência interna e expressando-a de modo inadequado, ou a própria expressão, de tanto ser usada como explicação, ela se torna efetivamente a explicação. Então, isso quer dizer que a motivação acaba sendo modificada pela limitação linguística. O indivíduo começa, vamos dizer, fingindo, copiando uma linguagem que não é a dele, que não é adequada aos seus sentimentos, mas ele acaba adequando os sentimentos à linguagem, porque o contrário ele não pode fazer. É mais fácil você mudar a vida interior de uma pessoa, tá certo? Do que dar a ela os instrumentos linguísticos para que ela se expresse. Isso demanda aprendizado, muito tempo, e mais ainda, ninguém vai adquirir esses instrumentos de expressão linguística se não o quiser. Por exemplo, aqueles que estão tentando aprender a escrever bem, vocês imaginam o trabalho que você tem. Quer dizer, quanto tempo leva para formar um bom escritor? É um tempão. Mas, ao passo que essa adaptação do sentimento à linguagem pode ser instantânea. Pode ser que a primeira vez que você expressa o seu sentimento numa forma inadequada, você imediatamente já se adapta a essa forma inadequada, porque ela passa a coincidir com a sua autoimagem. E a autoimagem, evidentemente, é por si mesma um fator produtor de conduta. Então, todas essas coisas que eu estou falando, um pouco solta, um pouco anárquica, elas têm que ser levadas em conta em qualquer análise de qualquer situação político-social que seja. Quer dizer, é claro que é impossível você imaginar concretamente, um por um, onde é o que se passa na cabeça de milhões de pessoas. Você vai ter que simplificar de algum modo, mas é necessário que por trás dessa simplificação exista uma certa tensão. Onde você está procurando realmente imaginar o que as pessoas estão sentindo. Ora, nós sabemos que entre um conceito abstrato e a percepção concreta só existe um elo, é a imaginação. Então, isso quer dizer que o uso da imaginação nas ciências sociais, e aliás na ciência natural também, é de uma importância absolutamente crucial. É curioso que nos anos 60, um sociólogo, o famoso sociólogo esquerdista americano chamado Charles Wright Mills, publicou um livro chamado Imaginação Sociológica, onde ele dizia exatamente o que eu estou dizendo. Tá certo? Só que isto se perdeu de vista, aliás, houve vários ídolos da esquerda dos anos 60 que foram esquecidos, talvez porque a mensagem deles com o tempo se tornou inconveniente. E esta é uma delas. Outro caso foi o do Ivan Illich, né? Ele falava, por exemplo, contra a educação pública, contra o sistema médico, etc. Mas, à medida que o pessoal da esquerda foi assumindo o poder aqui, olha, eles se tornaram eles os administradores da educação pública, da saúde pública, etc., etc. Então, tudo que eles tinham contra o establishment se torna favorável na medida que o establishment são eles mesmos. Então, essas, por exemplo, esses percalços e essas contradições na evolução até, vamos dizer, de uma certa linha partidária, seus debates internos, as suas dificuldades, etc., etc., isso é esquecido com uma facilidade assombrosa, pelo simples fato de que nós temos que classificar as pessoas segundo a linguagem partidária existente, por exemplo, esquerda e direita. Né? É claro que a facção com a qual você não simpatiza é a mais fácil de você mecanizar, de você reduzir, vamos dizer, de você olhar a conduta de todos aqueles membros como se fosse apenas, vamos dizer, uma repetição de um certo padrão mecânico, porque você não sabe como aquilo se formou. E você, às vezes, não tem ideia de que a própria conduta mecanizada tem que ter surgido de algum lugar. Né? Praticamente nenhuma conduta surge mecanizada. Não, ela tem que surgir de alguma iniciativa mais ou menos criativa e mecanizar-se aos poucos através de vários mecanismos, dos quais o principal é esse da linguagem que eu estou falando. Quer dizer, você, por exemplo, você quer... você recebe uma influência ideológica qualquer, que no começo pode ser enormemente complexa e cheia de nuances, como é o marxismo, por exemplo. Tá certo? Mas você não tem o vocabulário de Karl Marx, você não tem a capacidade expressiva de Karl Marx, então você vai expressar aquilo numa versão simplificada, tá certo? Que pode ser simplificada às vezes, até o limite da imbecilidade, como é nas nossas universidades. Esta imbecilidade vai ser o seu marxismo particular, né? Que pode coincidir com o de milhões de outros idiotas em volta. Né? Então, o ponto central de toda esta coisa é o seguinte: o único instrumento de conhecimento que nós temos a respeito da ação humana é o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Isso não quer dizer que todas as pessoas tenham as mesmas motivações. Mas, para ter uma motivação totalmente diferente da sua, é necessário que o indivíduo pertença à mesma espécie e que, portanto, ele tenha mais ou menos o mesmo repertório de possibilidades que você tem. Só que aí surge o problema da inverossimilhança. Ou seja, tudo aquilo, toda a conduta que é muito diferente da minha, né, tem motivações que, se eu as conhecesse, me pareceriam inverossímeis. É isso? Então, vencer essa impressão de verossimilhança até você chegar a compreender a ação do outro tal como ela efetivamente foi sendo gerada e gestada dentro dele, tá certo? Tem que ser um esforço permanente, ainda que os objetos do seu estudo sejam milhões de pessoas. Quer dizer, o fato de eles serem milhões, tá certo? Faz com que eles sejam uma massa somente desde o seu ponto de vista e não em si mesmos. Né? Não existe o homem massa em si. Para você fazer do indivíduo humano um homem massa, dá muito trabalho. E, além disso, ele só será homem em massa em determinados aspectos da sua conduta e não em todos. O indivíduo que chegasse a ser totalmente massificado em todos os aspectos da sua conduta, ele já seria um psicopata, evidentemente. Tá certo? Então, esta impressão, vamos dizer, de inverossimilhança que nós temos quanto às motivações alheias, ela tem que ser vencida de qualquer maneira. Mesmo quando se trata de condutas aparentemente absurdas, ou efetivamente absurdas, mesmo a conduta absurda, tá certo? Ela tem que se gerar por meios que pareçam razoáveis para o seu portador, o seu agente. Tá certo? Então, Por exemplo, outro dia eu li um artigo que o Zé Dirceu, como é o Calvário de Zé Dirceu, né, tem uma ilustração tirada do filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, né, e o Zé Dirceu com uma coroa de espinhos. Né, daí lá pelo meio da matéria o sujeito diz, não, mas o Zé Dirceu não é um santo, nem um monstro, ele é apenas um ser humano, etc, etc. Eu digo, bom, mas espera aí, você está dizendo que ele é um ser humano agora. Mas a proposta inicial da matéria foi apresentá-lo como um novo Jesus Cristo. Tá certo? Então é o tal negócio, você acredita que ele é realmente um novo Jesus Cristo e que ele está padecendo um calvário, ou você acredita que ele é apenas um homem comum? Isso quer dizer que a diferença entre a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a experiência do Zé Dirceu não foi examinada. Foi usada apenas como um esquema linguístico. Os dois casos. Quando o indivíduo disse, ah, eu comparei o Zé Dirceu ao Jesus Cristo, pode parecer excessivo, então agora aqui eu vou atenuar. Eu digo, o que que essas duas operações têm a ver com a realidade da vida do Zé Dirceu? Nada. É apenas o indivíduo manejando a sua própria linguagem para, por um lado, dar uma impressão de escândalo que choque ou emocione o leitor, e por outro lado, para não parecer louco. É tudo uma operação do indivíduo com ele mesmo. Não tem absolutamente nada a ver com o objeto do qual ele está falando, tá certo? Ainda assim, nós temos que admitir que o desejo de influenciar os outros politicamente e o desejo de não parecer louco, o desejo de parecer normal, são dois desejos perfeitamente normais no ser humano. Não há nada de louco nenhuma coisa nem na outra. A coisa só se torna louca no confronto entre todo este mecanismo do autor do texto e o objeto do qual ele está falando, o qual não tem nada a ver com a história. Tá certo? É uma coisa muito interessante você ler artigos de jornal e polêmicas, etc, etc, sob este aspecto. Perguntando, o que o indivíduo está dizendo tem algo a ver com o seu objeto ou é um jogo interno, um jogo de autoimagem que o indivíduo está fazendo? Ele parece estar falando de algo, mas na verdade ele está tratando é dele mesmo e de uma impressão que ele quer dar em parte para os outros, mas sobretudo para si mesmo. Isso quer dizer que há discussões públicas que podem ser, na sua totalidade, apenas um jogo de autoimagens, onde o objeto está completamente ausente. Né? Porque para você fazer com que o objeto fale, para você fazer com que ele se apresente, só tem um jeito. Você vai ter que partir da posição em que você está, né? E ver por onde ele aparece na sua vida e como ele aparece. Ou seja, de novo você tem o elemento autobiográfico, quer dizer, em que ponto da minha vida, em que ponto estava eu quando este objeto pela primeira vez me apareceu? E segundo, em que medida ele me apareceu como uma projeção de mim mesmo ou como uma coisa estranha? Ah, não, ainda tem. Então, todo este fator, vamos dizer, de autoanálise, de autoconhecimento, é crucial nas ciências sociais, porque até para você explicar ao indivíduo por reflexos condicionados, bom, você tem que saber como os reflexos condicionados funcionam em você, se bem que, em geral, quem apela a este expediente não explica as suas ações por reflexos condicionados, só as dos outros. E aí você tem a base da falsidade. Além do reflexo condicionado, você tem uma série de outros fetiches explicativos. O interesse econômico, o interesse de classe, os complexos de infância, as más intenções, tudo isso aí, as intenções ocultas, inconfessáveis, tudo isso aí são suposições que você faz, tá certo? Quando você não está conseguindo examinar exatamente o objeto como ele é em si mesmo. Eu imagino, por exemplo, se eu fosse escrever uma biografia do Zé Dirceu. Então você imagina aquela cena em que ele, depois de 5 anos de casado, ele confessa para a mulher, olha, eu eu não sou eu sou um outro sujeito e eu estou indo para Cuba e tchau mesmo. Bom, a coisa mais fácil do mundo é dizer, mas isto aí é um vigarista, é um mentiroso frio, é um psicopata, etc, etc. Bom, pode ser que seja tudo isto, tá certo? Mas como isto se processou dentro dele? E como ele se tornou assim? Se você não sabe, então é o seguinte, a conduta dele para você é um ponto de interrogação. E isto é o máximo que você poderia dizer. Ou seja, não entendo a conduta dele. Para entender, é preciso que você a vivencie como uma possibilidade sua própria. Mas todos nós temos um limite da nossa possibilidade. Ou seja, tem coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos e sabemos que não podemos. Tá certo? Então, isto para nós, né, demarca o território, o limite entre o verossímil e o inverossímil. E aquilo que para você é inverossímil, você deve simplesmente confessar que não está entendendo. No caso do Zé Dirceu, eu até entendo mais ou menos o que ele fez, porque eu o conheci quando era jovem, eu vi o começo da formação dele, tenho uma ideia das coisas que se passam na cabeça dele. Ou pelo menos se passavam naquela época. Assim como ele, conheci muitas outras pessoas. Mas eu teria alguma dificuldade quando chegasse a este ponto. Porque esta conduta dele com a mulher não estava previsível na conduta de juventude dele. E muita coisa aconteceu neste ínterim. O gênero biografia é muito importante por causa disso. Porque é estudando muitas biografias que você vai ampliando a sua noção do verossímil. E chegando, às vezes, a entender condutas humanas que são as mais distantes da sua possibilidade. Isso não quer dizer, vamos dizer, que você tem de permanecer moralmente neutro perante essa conduta. Não, eu digo, a objetividade da descrição não tem nada a ver com a neutralidade moral. Absolutamente nada. Mas, quer dizer, não é porque uma conduta me parece condenável que eu não a entendo. O problema é quando eu a condeno porque não entendo. Esse é o problema. Mas tem certas condutas que quanto mais você entende, mais ela vai lhe parecer condenável. O problema, portanto, vamos dizer, a abstinência de juízo moral não é uma exigência metodológica legítima. Apesar de tudo que diz Max Weber, que eu tenho que fazer a abstração dos valores. Eu digo, bom, ele diz, eu tenho que fazer a abstração dos valores e em seguida eu tenho que investigar os valores que estavam em jogo na conduta do fulano. Mas se eu começo por neutralizar os meus valores, eu me torno insensível aos valores dos outros. Então a proposta dele é inviável, não dá para fazer isso. Quer dizer, para eu captar, eu capto o valor que está embutido na conduta do outro pelo meu sentimento de valor. Não tem outro. Né? Se eu me neutralizar a mim mesmo como observador, então todos os valores para mim se tornam equivalentes, e na hora que eles se tornam equivalentes, eles não são mais valores, são apenas nomes de valores. Né? Então, os nomes de valores são como assim, não são comida, eles são ticket de comida. Mas você não vai comer o ticket, vai? Você precisa trocar ele por comida, você precisa se tornar, preencher aquele nome com, vamos dizer, sentimentos reais, imaginação real, etc, etc, etc. Então, não importa por onde você entre na questão, o problema da autoconsciência, ele continua sendo central nas ciências humanas. Não tem como você escapar disso. Você tentar se esconder por trás ou de métodos quantitativos, ou de conceitos gerais, ou mais até, vamos dizer, do apelo, apelo aos computadores, quer dizer, para que eles façam o serviço para você. Tudo isso reflete um processo extremamente patológico no qual, vamos dizer, o culto da razão, que começa no século XVIII, tá certo? Evolui para o desejo de você se desvencilhar da razão e colocar lá, vamos dizer, um simulacro de razão que é, vamos dizer, que são os computadores. Um computador não é dotado da razão, ele é dotado da capacidade de imitar certos mecanismos, tá certo? que, para nós, simbolizam indiretamente os procedimentos cognitivos da nossa razão. Quer dizer, para você admitir que um computador conhece alguma coisa, seria preciso você admitir que ele também tem uma consciência judicativa, que ele, portanto, é sujeito das suas ações e que ele pode ser culpado ou inocente e logo nós estaremos processando computadores. Quer dizer, quando existe a abstinência, quando existe a supressão, a abstração do juízo moral, absolutamente tudo se torna incompreensível. Então, em vez da abstinência de valores, o que nós temos que ter é a consciência ainda mais aguda dos valores dos nossos e dos alheios. Ter consciência de um valor alheio significa assimilá-lo de algum modo, mas você pode assimilá-lo negativamente. Ou seja, como algo que você não pode aceitar ou que lhe parece inumano e assim por diante. Quer dizer, a rejeição de um valor é também uma assimilação, quer dizer, uma possibilidade de ação que você não tinha antes e que agora você tem porque você a conhece. Por exemplo, você, pela mentalidade de um Pol Pot, por exemplo, para nós pode ser difícil de imaginar, não só pela monstruosidade da coisa, mas pela barreira linguística. Não é isso? Então eu teria que conhecer muitíssimo bem a língua local, com todas as suas nuances, etc., para estudar isso. Então, se torna inacessível, quer dizer que os nossos julgamentos sobre o Pol Pot, eles só serão válidos na medida em que a conduta do Pol Pot é tipificada segundo um modelo que coincide com outros, Stalin, Hitler, etc., etc. E que, portanto, não é um julgamento direto sobre a pessoa concreta, mas sobre um modelo, por assim dizer. Para o juiz de direito, isso é justamente o que chama tipificação. Quer dizer, a sua conduta se enquadra num modelo que já está predefinido no código. E isto, para o juiz, é suficiente para ele lançar a sentença. Mas isso também quer dizer que, em grande parte dos casos, o juiz vai sentenciar no escuro, apenas pela tipicidade e não por um conhecimento efetivo daquele caso. Também temos que levar em conta, vamos dizer, qual é o nível de exigência moral que esse juiz faz sobre si mesmo e sobre o exercício da sua profissão. Ele que é apenas um indivíduo de tipo rotineiro, que ele quer fazer o serviço dele, ir para casa e não pensar mais nisso, então a tipificação é mais do que suficiente. Mas ele pode ter outras presunções. Ele pode ter a presunção de ser justo, ou de ser bondoso, ou de modificar a sociedade no sentido que ele acha o certo. Então, todas essas motivações do juiz interferirão na compreensão que ele tem do processo. Isso quer dizer que o elemento subjetivo em todos esses problemas, ele não se opõe ao objetivo, mas ao contrário, a subjetividade é uma condição da objetividade. Quer dizer, eu só posso chegar a um conhecimento objetivo de certas condutas humanas na medida em que eu me aprofundar na minha subjetividade ao ponto de poder integrar nela elementos, muitos elementos da subjetividade alheia. Tá certo? Então, a ilusão de você poder neutralizar o desvio subjetivo, o preconceito subjetivo, através de uma grade de conceitos objetivos que torna essas diferenças irrelevantes, isso é a pior ilusão de todas e, na verdade, é uma ilusão quase psicótica, uma ilusão de poder. É a ilusão de que você pode ver a humanidade desde fora, como se você fosse uma espécie de Deus ex machina, você está fora da engrenagem e vê aquilo funcionando como você vê um carro, um motor a explosão funcionando sem que você tenha nenhuma responsabilidade naquilo. Né? Então, esta é uma ilusão e é, vamos dizer, das ilusões, a pior, a mais disforme que existe. Porque se existe um preceito que é inevitável nas ciências humanas, é que nós estamos estudando a nossa própria espécie e não uma outra. Portanto, o conhecimento ali, ele se identifica com a participação e ele é uma forma intensificada de participação e não uma observação desde fora. Quer dizer, você tem que, a chave do negócio, vamos dizer, é a participação consciente e a responsabilidade integral pela posição que você desempenha naquele conjunto. Então, por exemplo, eu acho muito engraçado o hábito brasileiro de perguntar assim, o que que você acha? Você gosta ou não gosta do Vladimir Putin? Você gosta ou não gosta do Obama, etc.? Eu digo, bom, o gostar ou não gostar, né, se eu gosto ou não gosto de uma pessoa, isso deve ter alguma importância para ela também. Não é isso? Mas se não tem importância nenhuma, quer dizer, se não existe um feedback, o meu gostar ou não gostar se refere a uma entidade abstrata, não uma pessoa concreta. Se refere, vamos dizer, a uma figura pública, né, estereotipada. Então, essa pergunta simplesmente não se faz. Mas no Brasil é a pergunta típica, quer dizer, como você está reagindo ante a atuação pública de uma pessoa que te desconhece, que você não afeta de maneira alguma e da qual você não recebe nenhum feedback. Ora, o gostar ou não gostar é um elemento da nossa convivência diária, onde nós recebemos um feedback. Né? Por exemplo, vamos supor, você arrumou um emprego e você odeia o seu patrão. Mas você precisa dele para o emprego. Então, qual é a sua preocupação? É ocultar o ódio. Né? Porque você quer receber dele um feedback que não se refere ao ódio, mas simplesmente ao trabalho que você está realizando. Então, você já tem uma espécie de dupla comunicação com ele. Isso é uma relação muito simples. Agora, você imagina, por exemplo, num casamento ao longo de 30, 40 anos de convivência, como os feedbacks vão modificando a sua conduta. Não é isso? Mas eu não recebo feedback nenhum de Barack Obama, nem de Vladimir Putin. Então, isso significa a minha reação emocional à figura dele não é um bom caminho para eu chegar à compreensão daquilo que efetivamente está em jogo. Não é isso? Eu teria que começar, vamos dizer, por ver qual é a minha posição, ou seja, em que eu sou afetado pelas ações dele. Não é isso? Se é que eu sou, porque essas ações em geral só acertam nos seres humanos individuais a longuíssimo prazo, então é tudo aí conjetural. Então, esses são alguns dos preceitos que eu uso nas análises que eu faço. Não é isso? E é claro que você só vai entender uma delas se você ler muitas. Porque se você pega assim, um artigo com uma conclusão, eu falo, bom, esta é a conclusão que eu cheguei partindo das premissas que estão declaradas aqui. Mas não foi a única, não é a única conclusão que eu tenho, tá certo? E também não é o único corpo de premissas que eu já usei, isso pode ser examinado por muitos outros lados. Né? Eu sempre escrevo os meus artigos de modo que eles constituam uma espécie de mostruário sistemático de alguma coisa que eu já expliquei em aula ou expliquei em apostila. O leitor meramente jornalístico não sabe disso, tá certo? Então é evidente que ele vai pegar essas conclusões como se fosse a expressão de uma opinião minha e de uma preferência minha. Sempre vai ser assim. Mas eu confesso que tudo que eu escrevo, no fundo, é só para os meus alunos. Né? Os outros leitores, eu vejo ou como alunos em potencial, né? Ou como pessoas que vão tirar daquilo um proveito muitíssimo limitado. E eu fico espantado como é pequeno o número de pessoas que são capazes de, por baixo daquilo que está dito, descobrir outras coisas que o sujeito pode ter dito em outros lugares, ou pelo menos levantar a hipótese. Né? Será que em tal outro lugar ele não disse uma coisa um pouco diferente? Porque no Brasil, quando a pessoa descobre alguma coisa diferente, ela já diz assim, contradição. Né? Então, espera-se que todo mundo, tudo que o sujeito escreve seja a expressão linear de uma opinião com um gosto e não gosto e tudo dentro, vamos dizer, de uma lógica implacável, que das premissas se segue inapelavelmente as consequências. Então, ou eles não pegam a diversidade de perspectivas, ou quando pegam, eles a vivenciam como se fosse uma contradição. Então, só isso aí já é um sinal de como o analfabetismo funcional se disseminou no Brasil. Tá certo? E é evidente que isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, quer dizer, o analfabetismo funcional é igualmente bem repartido né, entre os membros de todos os credos, todas as religiões e todos os partidos políticos no Brasil. Pelo menos nisso nós somos extremamente democráticos. Né? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Bom, em primeiro lugar, eu queria observar o seguinte: esta aula não teve propriamente um tema, ela foi um conjunto de notas e rodapé que eu já deveria ter dado muito tempo antes. É que eu deveria ter dado muito tempo antes, porque elas são válidas na compreensão de praticamente tudo o que eu estou explicando neste curso aqui. Quer dizer, sempre é preciso levar isso aí em conta. Então, qualquer questão que a gente aborda, ela tem uma multiplicidade de aspectos. É, a gente, quando escolhe um aspecto, é só por uma necessidade do momento e não porque aquele seja necessariamente o mais importante. E onde você não tiver uma tensão entre hipóteses que são igualmente verdadeiras, ou pelo menos verossímeis, então é porque não há atividade intelectual nenhuma, há apenas um automatismo. A percepção dessas tensões e dessas dificuldades, ela é a própria vida intelectual. Então, isso não quer dizer que nunca se chegue a conclusão nenhuma. Chega, sim. Porém, a vida humana, ela é constituída, vamos dizer, de conflitos, de ambiguidade e dificuldade. Então, eu não vejo por que, vamos dizer, os resultados de uma ciência que procura conhecer o ser humano tal e como ele é realmente, não deva ter as mesmas características. Quer dizer, a descrição de uma contradição, ela é em si mesma uma contradição, ainda que só num dos seus níveis, né? Claro, ela não é uma contradição dentro dela, mas ela incorpora uma contradição. Por exemplo, essa pergunta aqui, que Diego Barrionuevo, ele diz: na aula sobre o mundo dos princípios, onde ensinou dentro de uma conotação negativa que a ciência moderna, citando como exemplo Newton e Descartes, foram nascidos sob ocultistas que criaram o mito do terreno do conhecimento neutro como uma forma de sobrepujar e desmontar o conhecimento da igreja sobre a realidade. Porém, na aula 243, o senhor ensinou que o reaparecimento do pensamento ocultista na Europa fez a igreja perceber que o pensamento escolástico, baseado nas formas substanciais e na utilização da dialética da lógica, se mostrou insuficiente para a pretensão da teoria do pensamento universalmente válido. Bom, em primeiro lugar, não foi isso. Quanto em relação a essa segunda parte, o que eu disse foi que perceberam que o pensamento escolástico, baseado nas formas substanciais e na utilização da dialética e da lógica, não era suficiente para deter a onda ocultista, que ele deixava aberta uma brecha para o ocultismo, e que nesse sentido ele precisava ser reformado ou complementado. Foi isso que Descartes e Mersenne perceberam. Quanto, vamos dizer, a esta dupla linha de causas, as duas causas existem. Quer dizer, por um lado, houve primeiro uma onda ocultista, em seguida, vamos dizer, uma ocultação dessa onda ocultista. Quer dizer, na hora que a ciência moderna começa a se constituir como um domínio independente e soberano, então ela varre para baixo do tapete as suas origens ocultistas. Por outro lado, existia uma reação efetiva contra o ocultismo, principalmente da parte de Descartes e Mersenne. Então, essas duas linhas existem. Você tem um elemento declaradamente, ostensivamente contrário à igreja, e você tem uma reação interna da igreja, as duas caminhando no mesmo sentido de criar um terreno neutro, definido sobretudo pelo uso das matemáticas. Então, por aí, você lembra que, olha, lembra que eu estava dizendo na primeira parte, quando vê duas pessoas fazendo a mesma coisa, né, às vezes elas estão fazendo a mesma coisa por motivos diferentes ou até opostos, e é exatamente o que acontece aqui. Portanto, você não se admite, vamos dizer, a uniformização dos motivos onde há uma conduta uniforme. Quer dizer, duas condutas estão tendendo para a mesma coisa, mas por motivações completamente diversas, tá certo? Então, todas essas narrativas históricas que apresentam, vamos dizer, o advento da ciência moderna como um processo unilateral, vamos dizer, num sentido ou materialista ou anticristão, elas estão muito erradas. Você tem todos esses elementos misturados. Ainda o Diego Barrionuevo pergunta: O COF está fenomenal, obrigado pela oportunidade de aprender. Obrigado eu. Por favor, uma vez que o catolicismo não contém elementos esotéricos, a não ser no caso de heresias pontuais, como gnosticismo, montanismo, entre outros, para René Guénon, o catolicismo seria uma organização iniciática? Bom, então, em primeiro lugar, não é verdade que o cristianismo não contém elementos esotéricos, ele não contém elementos secretos. Tá certo? Mas, se formos usar a terminologia do René Guénon, então é evidente que os sacramentos, eles, na medida em que são a iniciação cristã, conforme dizia João Paulo II, então são elementos esotéricos por natureza. E quando pergunto se para René Guénon o catolicismo seria uma organização iniciática, a teoria do René Guénon é que o cristianismo surgiu como uma organização iniciática. Portanto, uma organização relativamente discreta, mas que em função da inexistência de instituições religiosas válidas do momento, ele se externalizou e se tornou uma religião popular. Eu não acredito nessa teoria de maneira alguma, porque o próprio Cristo declara que nada ensinou em segredo, então, portanto, não podia ser uma organização. Ela pode ser uma organização esotérica, mas não iniciática, esotérica pelo conteúdo, tá certo? Vamos dizer, interior ou místico do seu ensinamento. Dizendo que místico quer dizer aquilo que é escondido, na verdade, que não é fácil de você ter acesso. Ou seja, não é fácil de ter acesso, mas está aberto a todo mundo. Quer dizer, em vez de você ter, vamos dizer, uma escalada de iniciações que você recebe de um mestre, tudo lhe é oferecido ao mesmo tempo e a profundidade da sua participação depende exclusivamente de você. Quer dizer, que você pode, o mesmo rito sacramental, você pode entendê-lo como uma cerimônia exterior social, como um mero rito de agregação, ou você pode entendê-lo no sentido místico da sua santificação e divinização, como explica o padre Arintero. Então, isso quer dizer que, no caso do cristianismo, as noções, vamos dizer, de iniciação, de esoterismo e exoterismo, elas não se aplicam no sentido, vamos dizer, estrito e quase material que elas têm no mundo islâmico, quando você tem a religião popular, para todos igual e tal, e você tem as taricas, que são organizações iniciáticas, onde existem, ademais dos ritos religiosos, existem outros ritos específicos para fins de iniciação. Isso não tem no cristianismo. Os ritos são os mesmos para todo mundo, mas os níveis de participação são muito diferentes. Então, colocaria em ação aquilo que o René Guénon chama de iniciação virtual. Quer dizer, o sujeito recebeu a iniciação, recebeu num batismo. João Paulo II diz claramente, o batismo é o começo da iniciação cristã. Ele recebeu a iniciação, mas entre a iniciação ser recebida e ela ser efetivada, isso é, se tornar, vamos dizer, uma posse espiritual efetiva e que está em ação, pode transcorrer uma vida inteira. Tá certo? E a iniciação pode permanecer virtual até depois da morte do sujeito. Então, Carlos Alberto Moura pergunta: na última aula o senhor comentou sobre a necessidade das biografias intelectuais, incluindo nisso Leibniz. Seio de uma edição da Cambridge escrita por Maria Rosa Antoniazza, Leibniz, An Intellectual Biography, Cambridge. Eu não conheço esse livro. Eu gosto muito do livro do Yvon Belavar sobre o Leibniz. Parece um livro muito compreensivo. Em matéria de outras biografias intelectuais, eu recomendo muito a do Berdiaev, Ensaio de Autobiografia Espiritual. Mas existe uma infinidade, né, desses livros, tanto de filósofos grandes como filósofos menores. O Rousseau tem uma autobiografia intelectual. O próprio Descartes, nós vimos ali que as meditações metafísicas são uma narrativa autobiográfica, de algum modo. O que mais? Carlos Felice disse: quando o jovem foi apresentado à obra René Guénon por intermédio de uma pessoa que estudava sobre a exposição da doutrina dos ciclos cósmicos da tradição hindu, me ocorreu a seguinte dúvida. Considerando o afastamento gradativo de uma idade de ouro para a idade de ferro, me parecia um paradoxo que a pessoa de Jesus Cristo tenha vindo à Terra em um período que, segundo o que explicava René Guénon, coincidia com a etapa derradeira do ciclo cósmico. O sujeito não soube como explicar. Bom, isso de fato não tem explicação. Mas o que suscita a dificuldade é o seguinte: a doutrina dos ciclos cósmicos, ela só pode ser compreendida, entendo eu, de maneira analógica, não de maneira lógica e literal. Quer dizer, à medida que você tem um ciclo descendente, você tem ao mesmo tempo um ciclo ascendente, senão a coisa seria impossível. Então, nós não temos. Veja, se você imaginar guenonianamente que tudo que Guénon escreve é mais ou menos inspirado aquele verso do Jorge Manrique: todo o tempo passado foi melhor. Quer dizer, que a história humana está sempre declinando. Tá certo? Nós não temos muito exemplo disso. Por exemplo, quando você lê no Antigo Testamento a história de Abraão, Isaac e Jacó, aquilo ali é uma sequência de mentiras e perfídias absolutamente formidável. E se você disser que não houve nenhum aperfeiçoamento espiritual e moral com o advento do cristianismo, muito tempo depois, então o cristianismo teria que estar muito abaixo da conduta de Jacó, que engana o seu pai duas vezes, obtém uma vantagem meio ilícita sobre o irmão e assim por diante. Né? E a própria Abraão, uma vez mente, dizendo que a mulher dele é irmã, e depois Isaac faz a mesma coisa. Tudo isso, vamos dizer, não são exemplos de conduta. Então você vê que um certo requinte, um certo refinamento moral só apareceu depois. Como é que nós podemos ver isso dentro de uma decadência cíclica? Não há decadência alguma. Ou você houve uma elevação formidável. O próprio Cristo, ele diz, olha, antigamente assim, Deus permitia que a gente desse uma carta de divórcio para a mulher e mandasse ela embora. E Cristo diz, ele permitia isso por causa da dureza de coração. Mas agora que vocês já receberam o Evangelho, tal, a coisa ficou diferente. Então, quer dizer que houve um upgrade, não uma descida. Talvez os adeptos dos ciclos cósmicos expliquem isso como restaurações parciais dentro de uma decadência geral. Tá certo? Mas se existem restaurações parciais, isso quer dizer que você tem ciclos ascendentes dentro dos ciclos descendentes, e tem ciclos descendentes dentro dos ciclos ascendentes e assim por diante. Portanto, em hipótese alguma, essa doutrina do ciclo poderia ser entendida como uma cronologia em sentido literal. Tá certo? Então, você vê, a história é inevitavelmente duas coisas ao mesmo tempo. Tudo que é humano é ao mesmo tempo, vamos dizer, uma linha que não volta atrás, né? Ninguém fica mais jovem, não é isso? E, por outro lado, ela é composta de ciclos. Os dias, as noites, a estação do ano, etc, etc. Então você tem esses dois elementos, onde a linearidade e os ciclos, numa espécie de tensão permanente. Os ciclos é uma das coisas que recomeçam, mas quando elas já não recomeçam como começaram antes, elas já estão, vamos dizer, numa fase temporalmente posterior e assim por diante. Quer dizer que a própria relação de anterioridade, posterioridade, linearidade, ciclo, tudo isso vem ao mesmo tempo e de maneira tensional, dialética. Quando você estuda essas coisas, você tem que aproveitar essas formas, esses esquemas, para enriquecer sua imaginação, né? E não tomá-las como se fosse a tradução do fato objetivo. Esses elementos estão presentes na objetividade, mas estão presentes de maneira simultânea e tensional. Você observa, vamos dizer, todo mundo tem essa experiência. Você tem os dias e as noites que se sucedem ciclicamente, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eles não se sucedem ciclicamente no sentido de que tudo se repete. Repete o mesmo ciclo num outro capítulo, né? Então, esse duplo elemento, você tem sincronia e diacronia, também estão presentes ao mesmo tempo e nunca se ajustam perfeitamente e nem se separam. Então, aos poucos, você vai adquirindo o hábito, vamos dizer, da verdadeira dialética, que é de você observar o trabalho das contradições, tá certo? Dentro de um quadro cuja unidade, de algum modo, permanece. Opa, desculpa. Também sobre a obra de René Guénon, um trecho no qual ele explica a atuação de uma organização esotérica sobre os conflitos de ordem mundana, em que ela influenciava os grupos em disputa e sempre tirava o melhor proveito da situação. Talvez não seja por demais ingênuo, mas para uma organização que se pretende espiritualmente superior, me parece um traço de desonestidade. Sim, não, quer dizer, você, como diz o próprio Renegade, não, o segredo é da natureza mesma do poder. Isso quer dizer que, vamos dizer, as pessoas que determinam de algum modo o rumo das coisas, elas não vão conseguir se explicar para todo mundo. Então, um certo coeficiente de manipulação é absolutamente inevitável. Você imagina o que aconteceu quando Moisés desceu do alto do Sinai. O pessoal estava lá cultuando o bezerro de ouro. Quer dizer, eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então, isso quer dizer, quando Moisés manda quebrar o bezerro de ouro, eles não sabem por que ele está fazendo isso. Eles não entendem o que ele está fazendo. De quanto tempo eles levaram para entender, então, depois os 10 mandamentos? Então, isso quer dizer que Moisés tinha uma chave que tinha sido dada a ele por Deus e que da qual os outros não participavam. Então, vamos dizer, a ideia de uma política transparente é a ideia mais imbecil que existe no mundo. Quer dizer, a autoridade não pode ser transparente jamais, mesmo que ela quisesse. Porque você só pode ser transparente é quem entende o que você está fazendo. Você acha, por exemplo, que todos os meandros da história, da geopolítica, etc., são compreensíveis para qualquer um a qualquer momento. Quer dizer, qualquer eleitor, chega lá, está aqui meu título de eleitor, eu entendo tudo já, só porque tenho título de eleitor. Isso não existe. Né? Então, o elemento de segredo, ele está sempre presente. Aliás, foi sobre isso que eu escrevi essa semana no Diário do Comércio, não saiu ainda. Dizendo que o que você observa, na verdade, não é só que o poder tem um elemento essencial de segredo. É que só vale a pena você ter o segredo se você conseguir desprover do segredo o seu inimigo. Quer dizer, você permanece secreto e ele é exposto à plena luz pública. Não é isso? Então, isso aqui é um dos mecanismos mais constantes da política do século XX e foi justamente isso aí que deu a vantagem aos regimes totalitários sobre as democracias. Então, por exemplo, um regime totalitário, ele pode infiltrar pessoas na mídia de uma democracia e fazer ali um trabalho de desinformação, ou seja, você divulgar na própria mídia do adversário coisas que são contra ele. Mas as democracias não podem dar o troco na mesma moeda num regime totalitário. Por quê? Porque você não tem a imprensa livre, então nada se publicará contra o governo, mesmo que você conseguisse. Você imagina se ia conseguir infiltrar um monte de gente em toda a mídia, né, soviética. Digo, não adianta, eles não vão poder publicar uma linha. Tá certo? Então, desde que a mídia é um órgão do próprio governo, e o governo é o serviço secreto, em última análise, então é guerra assimétrica. Não é isso? Isso foi uma das constantes. O elemento do segredo sempre existiu, tá certo? E quando você entra nesta coisa iniciática, a coisa mais óbvia do mundo é que se nós não entendemos nem mesmo a vida interior de pessoas que são iguais a nós, como é que nós vamos entender a vida interior de um grande místico, uma coisa assim? O que é que o Padre Pio conversou com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não dá para você entender, tá vendo? Quer dizer, não há nenhum intuito de segredo no sentido de enganar você, mas você, de certo modo, está barrado, você não tem acesso àquilo. Nós não podemos esquecer o seguinte, eu já expliquei em outras aulas, inclusive dei um curso sobre isso aqui. Todas as nossas percepções são fragmentárias. Percepção táctil, visual, etc., etc., etc. Ou seja, nós só pegamos pedaços e momentos das coisas. E, no entanto, nós sabemos que as coisas em si mesmas, e mesmo nós, não podemos existir só momentaneamente. Não existe assim, o universo não é como um pisca-pisca que existe para existir, existe para existir. Não pode ser isso. Tem que ter uma existência permanente por baixo. E tudo que é permanente é para nós inacessível. Daí, por exemplo, vamos dizer, certas práticas de concentração, através da repetição de certas preces jaculatórias, baixam, por assim dizer, o ritmo das mudanças para afinar o indivíduo com algo da permanência, mas é somente algo. Isso quer dizer, por exemplo, que imagina, não estou nem falando de mistérios divinos, vamos dizer, processos históricos que duram 2, 3, 4 gerações, eles podem se tornar imperceptíveis, né, para, vamos dizer, pessoas cujo senso de temporalidade é mais curto. Então, Agora você imagina então os mistérios da eternidade. Você quer, por exemplo, ah, eu quero imaginar a minha vida eterna. Eu digo, mas como é que você vai imaginar a vida eterna dentro de um tempo limitado que você tem para imaginar? Você não consegue. Quer dizer que o objeto que você está tentando imaginar, ele transcende e engloba a sua imaginação inteira e mais tudo o que você é aqui. Então não dá. Isso quer dizer que Platão estava certíssimo com o negócio da caverna, né? O mundo onde nós vivemos, ele não é uma ilusão, mas ele é só um pedacinho insignificante. E que esse pedacinho se assenta, esse pedacinho que é transitório, impermanente, fragmentário, todo picotado, ele se assenta numa permanência que nós sabemos que existe. Já era o um negócio do Parmênides, né? Quer dizer, o ser é ou não ser não é. Nós sabemos disso. Tá certo? Nós sabemos que o ser é e o não ser não é, mas nós só conhecemos pedaços de ser entremeados de não ser. E isto é a estrutura da nossa vida. Não tem como escapar disso aí. Mesmo que você esteja persuadido da permanência e da eternidade, isso não quer dizer que você vai conhecê-la em vida, porque seria autocontraditório com o próprio esquema da existência terrestre. Então, este esquema ele é contraditório em si mesmo. Nós somos uma contradição viva. Hoje mesmo eu estava anotando ali numa notinha no Facebook, né? Aristóteles definia o ser humano como um composto indissolúvel de corpo e alma. Então nós somos, por um lado, nós temos a indissolubilidade de corpo e alma, porque é ela que define a nossa situação. Por outro lado, nós vivemos na perspectiva iminente da morte, que é a separação de corpo e alma. Então nós temos a fusão de corpo e alma, nós temos a sua separação, nós temos duas coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo onde estamos vivendo, estamos morrendo, pouco a pouco. Então, está presente a fusão indissolúvel de corpo e alma, e ao mesmo tempo está presente a solubilidade dessa fusão. Veja até que ponto a nossa vida aqui é contraditória. E por isso mesmo é que a oração classifica este mundo como um vale de lágrimas. As lágrimas não têm fim. Nós vivemos sempre nessa tensão, né? E até ali eu dizia, o sexo é o momento em que nós vivenciamos a fusão de corpo e alma da maneira mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, o sexo é só um momento, então ele acaba. Então você tem, em seguida, você tem a consciência da morte e da separação. Então, por isso eu até recomendava, quando você está angustiado, não procure se consolar fazendo sexo, porque só vai piorar as coisas. Isso é como você te agarrar um palito de dente para não naufragar. Entendeu? Só faça sexo quando você estiver calmo o suficiente para você saber que não adianta nada. Então, isso, mas isso, essas contradições são a nossa vida, quer dizer, a nossa própria constituição, a inseparabilidade de coisas que serão separadas fatalmente. Inseparabilidade essencial de coisas que serão separadas, mais dia menos dia, fatalmente, né? Aqui, quando ele comenta aqui que o Mário Ferreira dos Santos se observa que a modernidade dos ritos iniciais haviam tornado apenas formalismo, não acarretando uma mudança interior no sujeito. Isso seria realmente necessário? O René Guénon, que entende mais de maçonaria do que eu e o Mário Ferreira juntos, ele diz o seguinte: as iniciações elas jamais são puramente formais, elas são iniciações virtuais. Ou seja, o sujeito recebe a iniciação, então ele tem acesso àquele conhecimento espiritual, àquela experiência espiritual superior. Mas esse acesso não precisa ser efetivado, ele depende de que o indivíduo faça mais isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Do mesmo modo que no cristianismo, você ser batizado, você já está integrado no corpo de Cristo. Você já está tão integrado no corpo de Cristo quanto o Padre Pio ou São Francisco de Assis. Nem por isso você tem o conhecimento de Deus que ele tem, e o amor a Deus que ele tem, e a identidade com Deus que ele tem. Isso precisa ser efetivado. Mas, por assim dizer, o rito de iniciação ele te abre uma possibilidade, ele te dá um direito, por assim dizer. Como você tem uma conta num banco, mas digo, bom, você vai precisar pelo menos assinar um cheque ou ir até o banco tomar alguma providência para efetivar isso aí. Carlos Lopes pergunta: dada a tentativa de golpe que Platão participou, foi preso e vendido como escravo, não estaria a mentalidade revolucionária em Sócrates, por ter obedecido à pena de morte dada pelo Estado-nação, a mentalidade conservadora? Pode ser isso, nós não sabemos exatamente o teor da revolução que esse amigo de Platão preparava numa ilha, não temos ideia disso. Não temos... Eu sei que a ideia dos reis filósofos não é uma coisa, dos reis filósofos não é uma coisa que Platão esperasse realizar, porque ele mesmo, na teoria, aquele ciclo das formas viciosas, ele mostra que, por mais perfeito que seja o regime, ele vai decair. Quer dizer, tudo está sujeito, vamos dizer, à deterioração. Estamos falando disto agora mesmo, né? Tudo está sujeito permanentemente à deterioração e ao nascimento de novos fatores, de maneira que a vida se alimenta da morte e a morte se alimenta da vida, por assim dizer. Tudo é assim. Portanto, o regime perfeito não pode existir. Platão estava altamente consciente disto. Portanto, a ideia, vamos dizer, daquela transfiguração dos tempos, que é característica do movimento revolucionário, quer dizer, vai chegar ao fim da história e vamos inaugurar outra coisa totalmente diferente, a fé metastática, como chamava o Erich Wöhm, isso está ausente em Platão. Mas não sabemos qual é a medida da profundidade das reformas que esse governante, apoiado por ele, pretendia fazer. Então, a resposta é talvez sim, talvez não. Eu acho que jamais saberemos, né? Aqui, André Lira pergunta: qual é a base da visão antropológica do homem no marxismo? Essa base é essencialmente gnóstica. Então, que é onde a ideia da autossalvação. Quer dizer, não há um Deus no céu, Deus é uma criação nossa, nós o projetamos lá. Então, quem opera a salvação do homem é o próprio homem. Só que a salvação, evidentemente, vai ter que ter um outro sentido, porque ela não pode ser a eternidade da alma, mas a imortalidade da alma. Ela vai ter que ser um processo intra-histórico, um processo que se dá dentro da história e que inaugura, então, uma nova sociedade. Essa é a ideia. Então, o homem, para Karl Marx, ele é, sobretudo, o transformador da natureza. É o homem que se apropria da natureza e a transforma segundo suas necessidades, mas também os seus desejos, os seus sonhos. Então, a capacidade de transformar a natureza, para Karl Marx, é tudo. Tá certo? E essa capacidade é justamente a capacidade, é inerentemente a capacidade de divinizar-se e de, portanto, tornar-se, aspas, o senhor da sua própria história. O que, se você examinar bem, é uma expressão autocontraditória. Você vai ser senhor da sua história passada ou da sua história futura? Quer dizer, se você vai determinar a sua história futura, isso significa que você tem o domínio dela desde já. Então, ela não é futura, ela é apenas uma extensão do presente, ela é apenas uma repetição do presente. Então, ser o senhor da história é uma expressão que, aplicada ao ser humano, é inteiramente absurda. O ser humano jamais será o senhor da história. O Clécio Cabral: conversava com um amigo sobre o Valdo Vieira. O que o senhor acha das pesquisas e das divulgações dele? Ele cunhou um vocabulário muito particular para explicar suas descobertas. Eu não acho aquilo um abstratismo. Eu digo: olha, eu não sei, eu acompanhei as pesquisas do Valdo Vieira até certo ponto e vi que ele tinha uma coleção de fenômenos absolutamente fantásticos e tudo aquilo comprovado. Então não se pode negar que esses fenômenos existem. Mas eu não sei se, quando você fala, ele criou um vocabulário muito particular para explicar. Eu nunca li nenhuma explicação dele, eu só li a descrição dos fenômenos. Eu não sei até onde ele levou a elaboração teórica dessas coisas, eu realmente não sei. Aquela coleção de fenômenos, por mim, na época, já me pareceu que fazia dele um pesquisador que merecia respeito. Porque aquilo é muita paciência, muita observação e uma dedicação extraordinária. Mas as conclusões eu não as conheço. Então, eu acho que por hoje é só. Lembrando, essa aula de hoje, olha, tem muita gente que achou essa aula um pouco dispersa. Ela é dispersa porque, como eu disse, ela consiste de notas de rodapé a outras aulas e não a exploração de um assunto específico. Quer dizer, são critérios para a compreensão, não só de muitas coisas na análise da sociedade, mas para a compreensão desse próprio curso. Você tem que levar cada uma dessas notas, vocês têm que levar em conta quando ouvir cada uma dessas aulas. Todas elas têm por trás delas, você tem muito mais percepções e muito mais dificuldades e contradições e tensões. E o objetivo do curso não é, de maneira alguma, dar para vocês uma doutrina pronta que eu também não tenha, mas abrir vocês para um mundo imensamente fecundo e rico dessas contradições que, por um lado, nos assombram, mas, por outro lado, são o motor da nossa própria atividade intelectual. Contradições que, no esquema desta vida, não terão solução jamais. E que você saber que elas têm solução na outra vida, bom, resolve as coisas para a outra vida, mas não para essa, porque o abismo entre o mundo da temporalidade e o da eternidade, ele continua. A temporalidade pode ser absorvida na eternidade, mas não ao contrário. Não tem um jeito de fazer a eternidade caber no tempo. Então, por assim dizer, nós estamos vizinhos da eternidade, tá certo? Mas ela continua para nós como se fosse uma coisa invisível e fechada. Outro dia eu estava vendo um documentário muito interessante, um senhor chamado Sid Roth, sobre experiências de morte, quase morte, e então apareceu um médico que passou por uma dessas experiências e ele dizia: a última respirada que você dá nesta vida já é a primeira da próxima. Quer dizer, ele diz, não é que nós passamos para a eternidade já está caminhando ao nosso lado. Eu digo, sim, isso é necessariamente assim, você não vê como o tempo poderia escapar da eternidade, ele só pode estar dentro dela, portanto ela está aí, ela não cerca o tempo todo. Tudo aquilo que é eterno e permanente, e a necessidade do eterno e permanente, eu não preciso insistir nela, tá certo? Está aí o tempo todo, mas justamente porque está aí o tempo todo, é inacessível pela estrutura, nossa estrutura temporal de existência, onde tudo é mesmo momentâneo, picotado, etc, etc, etc. Então, bom, nós... algumas pessoas estão me enviando os necrológios. Eu não preciso ler os necrológios, na verdade é melhor que eu não os leia. O necrológio é para você mesmo, é para seu controle, para que você de tempos em tempos o refaça e ver como os ideais que norteiam a sua vida vão se esclarecendo aos poucos. Eu posso ler um ou outro, se você quiser que eu leia, eu até leio, mas... Ele não é necessário, ele não é um exercício escolar, é um exercício interior, é uma prática interior. E você, de vez em quando, você deve refazê-lo para você remapear a sua vida e ver onde é que você está. Não é isso? Então, eu, por exemplo, quando estou com 67 anos, eu vejo, revendo a minha vida, eu vejo o que eu queria fazer e o que eu fiz. E eu vejo que uma coisa é, de fato, é muito parecida com a outra. Nesse sentido, eu me considero um homem muito afortunado. Porque o normal é as pessoas perderem o rumo do que elas querem fazer. Elas apagarem o seu ideal e se adaptarem a outra coisa. E, nesse sentido, às vezes, a sua vitória é uma derrota ao mesmo tempo. O sujeito sai vitorioso num campo que não é o dele, ele vive uma vida que não é a dele, e, pior, ele tem alguma sorte nisso aí. Mas quando Alfred de Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Nesse sentido, eu posso dizer que estou muito satisfeito com a minha vida. Mas esta é uma avaliação que muitas vezes eu tive de refazer. E na maior parte das vezes eu não estava satisfeito absolutamente. Não dizer que a minha satisfação começou a vir muito tardiamente. Mas o que é isso? É natural. É mais ou menos assim mesmo. Você começa só a fazer as coisas mesmo depois dos 50. A não ser que seja uma vocação de tipo juvenil, como a vocação das artes, né, ou da matemática. Às vezes é juvenil, mas em filosofia é difícil ter uma vocação juvenil. Em filosofia e educação é difícil a vocação juvenil. Os educadores, particularmente, é normal que eles errem uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, até acertar alguma coisa. Então, o necrológio é a sua medida de aferição de você mesmo. Quer dizer, em que capítulo eu estou da minha porca vida, mas, e o que eu preciso, onde é que eu preciso ajustar o percurso, onde é que eu me perdi, preciso recomeçar, e assim por diante. É para seu próprio uso e não para o meu uso. O que é para o meu uso são as suas propostas de investigação. Tá certo? Eu gostei muito que esse grupo do Ítalo topasse a proposta. Aliás, a ideia foi minha, eu chutei a ideia para eles, alguém pegou. Eu acho muito bom isso aí, por quê? Porque é um campo de pesquisa muito definido, muito claro, não tem ambiguidade, e é só uma questão de trabalhar na mesma direção e vocês vão ter resultado. E nós temos esta semana, começa dia 28 até 3 de maio, o curso Como Tornar-se um Leitor Inteligente, do qual, de certo modo, esta aula foi uma prévia. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.